Você vai precisar explicar o que aprendeu hoje aqui. Talvez o seu pastor vai pedir, mas me fala o que você aprendeu lá. Ou talvez o seu pastor vai dizer assim, aqui, ensina aqui o que foi que você aprendeu lá. Mais do que isso, o Espírito Santo vai lembrar você. E o que você aprendeu? Por que não está aplicando aqui? Então você e eu vamos precisar nos lembrar disso o tempo todo. E eu queria repassar com você. Nós estamos em um... E o que é um seminário? Um lugar, um viveiro de sementes. É um berçário de sementes. Para quê? Para recebermos sementes. E o que vamos fazer com essas sementes? Tem irmã que gosta de pôr num jarro, põe até um bordadinho por volta e põe lá na prateleira. Fica lindo lá na prateleira. Você sabe que se o grão ficar só, ele não frutifica. Mas se ele morrer, se ele cair no solo... Então, Senhor, eu não quero pegar as sementes que eu estou recebendo aqui e deixá-las na prateleira da minha casa. Eu quero plantá-las no solo da minha vida, eu quero regá-las, eu quero cuidar delas, porque elas vão prosperar para o meu crescimento. Deus é um Deus de crescimento. E Deus liberou para nós, desde o Éden, um decreto eterno de crescimento. E assim como qualquer um pode plantar um grãozinho de feijão e ele vai crescer, e ele vai multiplicar, eu e você podemos plantar as sementes de Deus na nossa terra que vão crescer e vão prosperar. E é o crescimento ministerial, que é o que Deus nos deu. Qual foi o ministério que Deus nos deu, irmão? O ministério da reconciliação. Que coisa mais linda, irmão. Que coisa mais linda. Uma vez um homem me encontrou numa igreja e falou assim, mas o senhor não é deputado, não? Eu falei assim, não, o senhor não. Tem certeza? Eu falei, tenho certeza, não sou deputado, não. Rapaz, eu achei que você fosse um deputado. Não, não, eu sou um ministro de Deus. Embora um deputado possa ser também um ministro de Deus, mesmo sendo isso uma coisa rara, é possível que você encontre um deputado que é um ministro de Deus. Ministrar a palavra do Senhor e cuidar de vidas é um privilégio para mim, mais intenso, mais maravilhoso do que se eu fosse um deputado. Sou um pastor, sou um ministro do Senhor. Isso não é um privilégio de quem fez seminário, isso é um privilégio de todos os filhos de Deus, ministros do Senhor. A todos Deus deu o ministério da reconciliação. Ainda que ele separe alguns para atividades específicas, ainda que ele queira você lá no seu ambiente de trabalho e me queira num outro ambiente distinto, todos nós fomos chamados para sermos ministros da reconciliação. Esse é o ministério. A igreja local pode e deve ter inúmeras atividades, mas todas elas precisam ser voltadas para que eu e você cresçamos e conquistemos mais vidas. E possamos produzir mais frutos. E frutos que permanecem, segundo o que Jesus disse. Então é lindo ter um coral. Que tenhamos um coral. Que coisa linda, maravilhosa. Talvez até o ministério de skate. Que coisa maravilhosa o ministério de skate, irmão. Sem problema. O ministério de dança, sem problema. Pode ter essas coisas. Ai, graças a Deus. Pode ter. Mas... sempre conscientes de que o ministério que Deus nos deu não foi de skate, não foi de dança, não foi de tocar, não foi de cantar, foi de reconciliar homens e mulheres com Cristo, com Deus através de Cristo. Prosseguindo, então, segunda parte da ministração de hoje, nós precisamos de uma visão. Só uma observação aqui, você não precisa se preocupar, quando você receber o seu certificado, todos aqueles que participaram os 3 dias, e eu espero que sejam todos, vão receber um certificado do seminário. Você vai receber também uma cópia de todo o esboço do que eu estou ministrando. Então você vai poder baixar, você vai poder ministrar. Então não se preocupe, os textos bíblicos, os tópicos, eu vou disponibilizar todo esse esboço para vocês. Precisamos de uma visão. Diga comigo, eu preciso de uma visão. Irmão, eu assisti um vídeo que o Luiz Malaquias me mostrou desse prédio aqui, podre. Né? E talvez você se lembre desse prédio abandonado, podre, todo estragado, todo arrebentado. Já estudou aqui? Olha só. Eu me lembro que eu entrei uma vez numa casa, eu queria muito mudar para uma casa, e depois de alguns meses eu descobri que a casa do lado do imóvel onde eu trabalhava estava vazia. Já há muitos meses eu não sabia, eu procurando casa. E aí eu descobri o proprietário, e quando entrei na casa estava um lixo. E eu fui com a minha esposa, e a minha esposa olhava assim, vambora. Não, peraí, eu estou vendo isso aqui, tudo limpo e pintado. Nós passamos 2 meses reformando, limpando, pintando tudo. Ficou outra coisa. Aí a mulher do proprietário quis vir na casa e entrou e falou assim, o que você fez aqui? O que você passou no chão? Ela estava impressionada. Imagino quem entrou aqui no prédio quando estava abandonado e entra hoje. Tudo maravilhoso. Para isso acontecer, alguém teve que ter uma visão. Se eu não tiver uma visão, se você não tiver uma visão do que é para acontecer, nunca chegaremos lá. Se nós deixarmos as coisas acontecerem de forma frouxa, nunca acontecerão. Ano passado Deus me deu uma frase, se você quiser um ano, se você não quiser um ano frouxo, onde as coisas que eu planejei para você não acontecem, agende compromissos com o Espírito Santo. O Senhor falou isso comigo ano passado, se você quiser no próximo ano que as coisas que eu tenho para você aconteçam, agende compromissos, e compromissos semanais com o Espírito Santo, porque senão não vão acontecer. Eu gostaria muito de estudar, eu gostaria muito de aprender, eu queria muito ler isso aqui, eu queria fazer aquilo, eu queria fazer uma viagem, eu queria fazer... Se você não agendar, ela nunca vai acontecer. Onde eu estarei daqui a 5 anos? Meu aniversário, esse ano, 48 anos. Fiz 48 anos em janeiro. O Senhor me deu uma palavra, está lá no site, você pode ouvir. 48 anos. Onde eu vou estar daqui a 7 anos? Porque o Espírito Santo me levou, eu fui, no dia do meu aniversário, eu fui caminhar, fui ter um tempo de caminhada num lugar que eu sempre vou, lá um parque lindo em Belo Horizonte, e o Espírito Santo falou assim, onde você vai estar daqui a 7 anos? Como você vai estar daqui a 7 anos? E aí eu fui, é mesmo, não sei, ou sei. Não, eu quero isso, quero isso, quero isso. Pois é, se você quer essas coisas aí, você tem que começar a dar passos agora. E ter uma visão do que eu quero pode ser uma coisa não tão segura, mas ter uma visão do que Deus quer é algo absolutamente seguro. O que Deus quer para mim? Onde Deus quer que eu esteja daqui a 1 ano? O que Deus quer estar o que Deus quer que eu esteja fazendo daqui a 1 ano? Como Deus quer a minha igreja daqui a 1 ano? Como Deus quer o ministério que eu tenho, que eu estou envolvido daqui a 1 ano? Isso faz parte da nossa instância de atividades, não dos anjos, nem mesmo do Espírito Santo. Porque nós não somos marionetes na mão de Deus. Ele entregou a mim e a você esse recurso, essa instância, eu vou planejar. E eu vou, obviamente, colocar isso diante do Senhor, porque tem que estar alinhado com a palavra do Senhor, tem que estar alinhado com o chamado para o qual eu fui escolhido, tem que estar alinhado com o ministério que eu recebi, tem que estar alinhado com o propósito de Deus, tem que estar alinhado com o mundo de coisas que existem ao meu redor. Deus não jogou fora a minha vida toda. Eu cheguei até aqui, não foi por acaso. Deus fez um mundo de coisas na minha vida para eu chegar até aqui. Moisés lá no deserto, ele sabia usar um cajado. Então Deus falou assim, você vai usar esse cajado. Então esses 40 anos eu estou no deserto, mexendo com gado, com ovelha e aprendendo a usar cajado. Isso é porque o senhor tinha... meu filho, você acha que você está nessa empresa aí à toa? Você acha que você está nesse perrengue aí à toa? Você acha que você passou tudo isso e nada disso presta? Não, eu estou cuidando de você todos os dias da sua vida. E todas essas coisas que você já passou, já experimentou, já sofreu, boas ou ruins, alegres ou tristes, elas são instrumentos, coisas preciosas para o que eu quero fazer na sua vida daqui a alguns anos. Eu preciso saber o que Deus tem para mim lá à frente. Deus tem para mim isso, isso, isso. Mas ninguém pode ter certeza assim, só Deus sabe. Não, irmão. O salmista diz assim: o Senhor revela seus segredos aos seus servos. O profeta diz assim: invoca-me a mim e eu vou pensar se te respondo. E responder-te-ei coisas grandiosas e ocultas que ainda não sabes. Eu vou te responder, mas você tem que me pedir. Eu e você precisamos de uma visão. Diga ao seu irmão: eu e você precisamos de uma visão. Isso é uma semente que você vai plantar hoje e você vai passar um tempo diante do Senhor orando: Senhor, eu quero saber o que vai acontecer comigo daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a três anos. Não pense você que Deus vai te revelar tudo. Não vai te revelar tudo, irmão. Se Deus revelasse tudo, nós íamos morrer, nós ficamos desesperados. Mas Deus vai te dar direcionamentos. Abrão, sai da tua terra e da tua parentela. Para onde, de onde, como e com que recurso? Não, Abrão, não vou falar nada. Sai da tua terra. Pelo menos para onde, Senhor? Não, eu vou te mostrar. Simplesmente, saia. Bem, eu já sei que Deus não me quer aqui. Eu já sei que eu tenho que fazer as malas e sair andando. Então, o que eu já sei, eu vou fazer. Peça ao Senhor uma visão do que Ele tem com o seu negócio, com o seu estudo, com o seu curso, com o seu carro, com o seu objeto, com a sua caneta, com o seu pincel, seja com o que for que você tem nas mãos. Senhor, o que o Senhor quer com isso? Está escrito que eu vou te invocar e o Senhor vai me responder coisas grandes e ocultas. Eu preciso, nestes dias do seminário, ter uma visão do que o Senhor tem para a minha vida. Sem visão, sem um discernimento correto do rumo, nós vamos passar a vida dando tiro para todo lugar. Ah, eu sou assim, eu gosto de ajudar todo mundo, eu estou aqui para tudo, e o que aparecer... Não, eu quero um propósito, Senhor. Eu quero estar com o coração aberto para ajudar todo mundo e fazer tudo o que for preciso. Mas eu tenho um alvo. Eu tenho uma visão. Deus tem isso aqui para a minha vida. Deus não me deu isso aqui em vão. Deus não me permitiu aquilo ali em vão. Deus não me deu isso aqui só para ser um bibelô na minha casa. Não. Deus teve propósito em tudo que eu passei, em tudo que eu vivi. E Ele tem um propósito para a minha vida nesses próximos anos. E eu quero edificar esse propósito do Senhor. Senhor, dá-me uma visão. Um irmão muito precioso que nos ensina muita coisa, chamado Bill Hybels. Ele é pastor de uma igreja americana chamada Willow Creek. Você pode entrar no site, você vai ter muitos estudos, muita ministração. Ele diz assim: visão é uma imagem do futuro que produz paixão. Incendei o coração. Uau, já... Ah, meu Deus, incendei o coração. E quem não quer isso, irmão? É, estou aqui trabalhando. Foi Deus que me pôs aqui. Tudo para a glória de Deus. Eu estou aqui. Desespero essa vida, meu Deus. Mas eu estou fazendo para o Senhor com muita dedicação. Você está louco. Não foi isso que Deus planejou para nós. Ele não precisa de nada disso. Tudo que Ele fez está pronto. Está consumado. Tudo que Deus fez está pronto, irmão. Deus não está precisando que eu e você façamos uma obra para Ele, não. Tudo que Ele fez está pronto. Mas Ele nos deu a oportunidade de sermos inseridos na obra dEle com alegria. Então, o ministério é uma alegria. Que alegria! Eu, pastor, ninguém nunca me falou isso, mas eu amo bordar. Então, Deus tem alguma coisa para você bordando. E não é ficar lá tricotando, né? Tô aqui, gente, que Deus tem isso para mim, o pastor falou que é isso que eu gosto de fazer. Não, tem alguma coisa que vai crescer e multiplicar, e abençoar vidas, e alcançar vidas. Eu vou usar o que Deus tem nas minhas mãos, o que Deus me deu. Uma visão é a revelação da vontade do Eterno. fotografada no nosso espírito, confirmada pelo tratamento de Deus para o nosso aperfeiçoamento diário, materializada nos milagres que Ele faz e nas portas que Ele mesmo abre. Quem conhece a história desse prédio sabe que nós estamos dentro de um milagre. Uma visão revelada por Deus, fotografada no espírito dos irmãos que trabalharam, que investiram, confirmada porque nesse tempo todo Deus tratou cada um deles. Tratou ou não tratou, irmãos? Ué, ninguém vai falar nada? Caladinho, né, Luiz? E materializada nos milagres de Deus. Irmão, quando Deus dá uma visão, você não precisa ficar dizendo assim, já ajuda, ajuda, ou oh, ajuda, ou, oh, ou, oh, oh, gente, ninguém ajuda. Não tem que carregar fardo, não. Quando Deus dá uma visão, irmão, as coisas brotam. Vem. Deus não levantou Ciro, manda madeira lá para Jerusalém, ó. Ah, mas nós não temos quanto transporte. Não, eu vou mandar os transportes. Ah, mas esse é o pessoal, vai soldados também acompanhando a madeira. Deus fazia isso, Deus fez isso aqui nesse prédio. Deus continua fazendo as coisas assim, irmão. Nós é que lutamos com a nossa força, a gente quer. Mas quando Deus dá uma visão, Ele confirma, Ele trata conosco. Não é fácil assim, não. Deus, blim, apareceu. Não, tem um processo que Deus está trabalhando na nossa vida. Mas vem os milagres do Senhor. Leia em Provérbios, leia esse texto de Provérbios 29, 18. Provérbios, capítulo 29, verso 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Leia comigo de novo. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Na interpretação de texto, essa expressão mas, ela define que a segunda parte da frase está diretamente relacionada à primeira. Depende uma da outra. Então o Senhor está dizendo que profecia e povo se corrompendo está ligado à lei e ser feliz. A nossa interpretação acerca da palavra lei, ela é muito ingrata. Porque todas as vezes que a gente ouve a palavra lei, a gente pensa em autoridade, em mandamento, em obrigação, em polícia, em juiz, em cobrança, em peso. Lei tem essa conotação. Lei. Ah, meu Deus do céu, já vem lei. No contexto do Brasil, você pensa em corrupção, você pensa em pagar mais imposto, você pensa em mais problema, em mais retaliação. Se você pensar no ambiente religioso, você pensa em Velho Testamento, em legalidade, em obrigação, em discussão teológica. Lei é uma palavra ingrata. Mas se a gente vai lá no original, em muitos lugares, a palavra lei aparece como lei, mas em algumas vezes no original, por exemplo, está como Torá. A Bíblia. Os decretos eternos de Deus. Se nós pensarmos assim, cessa a discussão tola sobre lei e graça naquilo que é tolo. Que não tem mais lei, não. Calma, eu preciso entender que lei nós estamos falando. Porque Jesus mesmo diz, eu vim cumprir a lei. Então viu que Jesus era... Não. Jesus está falando dos decretos eternos do Pai. O Senhor está falando assim, os decretos de Deus são as coisas mais maravilhosas deste universo. E eu vim para entrar por eles. Na verdade, no original, 10 mandamentos deveria ser traduzido por 10 canais. Então, ao invés de eu pensar, esse mandamento, ai meu Deus, eu tenho que cumprir, eu devia pensar assim, esse canal, eu tenho que entrar por ele. Aonde dá esse canal? Esse canal dá no centro maravilhoso da vontade de Deus. Então eu vou entrar por ele. quando o Senhor fala aqui em Provérbios, o que guarda a lei, o Senhor não está falando de guardar a lei judaica. O Senhor não está falando de guardar o Velho Testamento, que não é mais para ser vivido. O Senhor não está falando de guardar a lei obrigatória do Velho Testamento. O Senhor está falando assim, aquele que guarda os canais, o caminho, os decretos imutáveis, os juízos perfeitos e eternos de Deus. Aquele que guarda isso como fundamento, como caminho, ele é feliz. Qualquer psicólogo tinha que ter isso aqui no seu consultório. Anda, eu estou tão triste na minha vida, estou em depressão, eu não sou feliz, eu queria ser feliz, todo mundo merece ser feliz. Então, está escrito aqui. O que guarda a lei, esse é feliz. Mas a frase começou falando sobre profecia e sobre povo se corromper, que parecem duas palavras que não têm nada a ver com lei. Mas a expressão mas, ela anuncia que essas duas coisas fazem parte de um mesmo anúncio, uma mesma mensagem de Deus. E o Senhor está falando assim, que um povo, para não se corromper, precisa de... O que está escrito no texto? Precisa de profecia. Aí o diabo fez uma lambança. Ih, esse negócio de profecia, minha religião não aceita. Minha igreja não concorda muito com profecia. Ih, tem umas profecias aí. Tem aquela, gente, aquela igreja que só vive de profecia. Já viu? Nós fizemos uma lambança com esse negócio de profecia. E profecia é uma das coisas mais simples do mundo. O que é profetizar? Eis meu servo que vejo. Será? Não, irmão. Profetizar é apenas palavrear o que está se vendo no futuro. Está escrito na palavra do Senhor, os anjos estarão ao teu redor e a eles eu darei ordem e eles te livrarão de todo o mal. Isso é uma visão? Isso é uma visão? Isso pode ser uma visão? Pode ou não, irmão? Claro que pode. Eu estou indo para uma viagem e estou com muito medo, mas então eu me lembro da lei do Senhor que é perfeita e restaura a alma. Eu guardo a lei do Senhor que é perfeita e restaura. Eu falo assim, vou e vou voltar em paz e segurança. Já estou feliz. Mas você vai como? Está escrito que os anjos do Senhor se acampam ao meu redor e me livram de todo mal. Então eu acabei de proclamar o decreto eterno de Deus. De proclamar o que não está aqui agora, mas que eu vejo lá na frente, porque Deus me mostrou, porque Deus me falou, porque está escrito nas suas escrituras. Não é uma coisa mística de revelamento, de rei, não, uma coisa simples, como o reino de Deus é simples. Então, havendo profecia, o povo não se corrompe. Então, eu não estou corrompido para esta viagem, porque eu tenho uma palavra profética sobre mim. Quem foi que deu? A irmã Zé Corina das Quatro, que não sei o que, que veio e Deus falou que eis minha serva, que você irá e em paz. Não, não precisa disso. Embora Deus possa usar uma irmã assim, eu e você, nós não precisamos depender de um místico de profecia. Porque a palavra, a lei do Senhor está dentro de mim. E ela disse que eu posso ir e o Senhor vai me guardar com seus anjos. Então eu não me corrompo. E essa expressão corromper, ela pode ser usada em qualquer instância. Na vida pessoal, profissional, na vida do trabalho, na vida do governo. Eu e você podemos declarar isso. Está escrito na palavra. Mas Deus te falou isso? Falou. Pessoalmente? Pessoalmente. Como? Ele me deu uma Bíblia. E está escrito na Bíblia. Ah, mas é uma questão de interpretação. Não, não é questão de interpretação. Está escrito. Então, Senhor, eu não quero viver sem uma visão. Porque quando eu enxergo o que vai ser lá na frente, eu, na verdade, estou trazendo o que está escrito na tua lei, na tua palavra. Sei não, como é que vai? Não sei como é que vai ser agora, porque é o seguinte, esse era o único emprego, e ele ficou sem emprego agora. E você sabe, um homem de 50 anos, 55, não acha emprego fácil mais, eu não sei, pastor, estou desesperado, pastor, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que isso? Estou me corrompendo, estou me perdendo, estou perdendo as forças, Estou deixando que o inimigo me oprime, oprime, oprime. E aí o Deus que nós conhecemos é só o Deus que nos ajudou a não ficar oprimido debaixo do diabo. Ai, melhorou, pastor, está melhor. Apareceu um empreguinho lá, ele está fazendo uns bicos. Graças a Deus, Deus ouviu as orações. Que Deus sem vergonha é esse? Meu Deus, eu não quero esse Deus. Eu quero o Deus da Bíblia. Não, está escrito na palavra do Senhor. Está escrito. Nenhum dos meus filhos vai passar necessidade. O Senhor provê. Está escrito. Paulo diz assim: todas as bênçãos já me foram concedidas nas regiões celestiais por intermédio do conhecimento de Cristo Jesus. Então está escrito. Então eu começo a proclamar o que está escrito. E isso é, de uma forma muito simples, profetizar. E quando há profecia, eu não me corrompo. Mas se faltar profecia, o povo descamba, a alegria vai embora, a segurança vai embora. Então eu e você precisamos de uma visão. Então eu vou para o monte, Senhor, eu vou ficar lá 21 dias no monte, eu não consigo, mas eu vou tentar. Não, irmão, você pode ir para o monte, é tão bom ir para o monte. Tem coisas maravilhosas que Deus faz no monte, nunca ignore isso. Mas você não precisa ficar dependente de uma coisa mística, um negócio que você não dá conta, que eu não dou conta de orar, eu não sei, não dou conta de jejuar, não dou conta de orar. Não, você precisa crer na palavra. E a palavra, ela expressa, ela expõe, ela anuncia uma visão para qualquer assunto da nossa vida. Quer ver um exemplo? Salomão diz em Provérbios: deita a vara no teu filho, e assim lhe salvará a alma. Em outra passagem, ele diz assim: você vai se livrar de aborrecimentos futuros. Então, eu estou lendo o versículo, guardando a lei, e vou declarar o que a lei diz. Não, pode vir aqui, meu filho, vem aqui, senta aqui comigo. Porque está escrito que se eu não te poupar a vara, eu vou salvar a sua alma. E eu vou salvar a minha também. Então eu vou disciplinar você mediante a visão que eu tenho do que está escrito. Faltando profecia, o povo se corrompe. Mas tendo profecia, o povo prospera. O filho prospera. As finanças prosperam. O ministério prospera. A igreja prospera. Então eu preciso guardar a lei. Por isso, Provérbios diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Você consegue entender isso, irmão? Você consegue aplicar isso em alguma área da sua vida? Algum assunto, seja conjugal, familiar, filhos, finanças, igreja, vizinho, alguma coisa que, de repente, você não tem a visão. Eu não sei. Olha, na verdade, não sei. Senhor, eu quero saber. Eu quero que o Senhor revele a mim e que eu tenha uma visão. É isso que Deus quer. É isso que Deus tem. Está escrito. Porque Jesus venceu a Satanás fazendo a mesma coisa. Eu imagino que ele deve ter conversado com o pai. Ô pai, você está vendo o que esse sujeito está fazendo? Olha o que ele está me propondo. Pai, o senhor viu? Olha a petulância do diabo. Que coisa, pai. Ele deve ter olhado para os anjos e falou assim: você viu? E na hora de agir, o que foi que Jesus fez? Está escrito, Satanás. Eu enxergo lá na frente, o que está escrito é o decreto eterno de Deus, e é nele que eu vou andar. Diga comigo, irmão: eu preciso de uma visão. Uma visão de Deus para todos os assuntos da minha vida. Trazendo, passando por todos os assuntos da sua vida pessoal, familiar, você pode aplicar isso em qualquer área. Trazendo para nossa vida ministerial como igreja de Jesus nesta cidade. Qual a visão de Deus para você? Ah, não sei, pastor, porque eu não sei fazer nada. Eu não... Ai, eu sou... Não sei. Não me põe no microfone, que eu não gosto de pegar microfone. Não. Eu não... Qual a visão de Deus para você? Você quer uma dica? O que você faz? qual habilidade você tem, recebeu de Deus e há anos pratica aquilo, já frutifica. Ah, eu só sei fazer comida. Quem sabe Deus vai te usar fazendo comida. Uma irmã na nossa igreja em Porto Seguro, o pastor Edésio, fez um desafio a toda a igreja. Nós queremos saber de Deus o ministério de cada um. E essa irmã foi para casa e disse, ah, eu não tenho ministério nenhum. Eu não tenho ministério nenhum. Não sei o que. E aí a filha dela falou assim, que isso, mãe? Deus tem um ministério assim na sua vida? Ah, eu acho que não. Acho que não tem nada assim, não. Alguns têm, mas... E aí a filha falou assim, mãe... Você tem o ministério de mãe. Você cuidou de nós tão bem, mãe. Mãe, você é uma mãezona. Você tem o ministério de mãe. A ficha caiu. Os olhos dela se abriram. Ela falou assim, então é por isso que eu estou cuidando do nenenzinho da nossa empregada com tanto amor. Claro, mãe. Deus te deu isso. Aí sabe o que a irmã respondeu? Quem sabe Deus não vai me usar numa creche? Deus revela ou não, irmão? Deus dá visão ou não dá visão? Quando uma palavra profética é liberada, por causa da visão de Deus, não muda todas as coisas? E a minha função aqui hoje é dizer a você, qual o propósito de Deus na sua vida? Como Deus vai usar você como membro do corpo de Cristo nesta cidade? Ou lá na sua fazenda, na sua rocinha, ou na sua igreja, ou em outro canto que você está, no seu trabalho. Como Deus vai te usar poderosamente? Dá-me uma visão, Senhor. Alguma coisa que, como nós vimos o testemunho aqui, pode as pessoas dizerem assim, está louco, isso aí, nunca da vida, o que é isso? Pois é isso que o Senhor falou. E eu quero liberar essa semente sobre a sua vida, irmão. Deus tem algo a realizar através de você. E isso faz parte do seu crescimento ministerial. E você não é essa coisinha que talvez o inimigo fica tentando dizer que você é, limitadinho, só isso aqui, só eu sei passar pano. Vai passar pano de um jeito que sai no noticiário do mundo inteiro. Essa é a mulher que passa pano melhor na vida. Mas enquanto ela passa pano, ela está cuidando de vidas. Você crê nisso, irmão? Amém. Então tem que mudar até o amém. Amém. Amém. Yes. Senhor, o Senhor está falando comigo nessa noite. Senhor, já valeu. Senhor, é isso mesmo. Eu fico lá na minha casa, amargurado, preocupado. Eu fico no meu trabalho. Assim, ai, meu Deus. Nessa cidadezinha. Ai, se eu fosse, tivesse pelo menos em Valadares. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Se pelo menos viesse aqui, se o prefeito pelo menos arrumasse a avenida. Não, Senhor, não é nada disso. Eu preciso ter a tua visão. E eu quero ter a tua visão, porque o Senhor faz qualquer coisa. O Senhor usou mula. O Senhor usa pedra. O Senhor usa tudo. Não importa, Senhor. O Senhor vai me usar. Eu quero cumprir o propósito para o qual eu fui chamado diante do Senhor. Dá-me uma visão. Os líderes, segundo o coração de Deus, podem ter diferentes estratégias e caminhos. E nós vemos isso num bairro, numa cidade. Mas sempre terão o mesmo alvo. Vidas quebrantadas e salvas, adorando ao Senhor, estudando a palavra e gerando novos discípulos. Irmão, você pode vir aqui à frente e dar um testemunho de como Deus te livrou inúmeras vezes, de como Deus te abençoou e te prosperou, de como Deus cuidou de você, como Deus te deu o seu patrimônio, como Deus fez isso, como... Ah, graças a Deus meus filhos, graças a Deus meus netos, graças a... Você pode dar uma multidão de graças a Deus aqui, mas se eu e você não tivermos uma alma alcançada, discipulada e crescendo, o Senhor vai falar assim, cadê os frutos? Não, Senhor, o Senhor me abençoou. Eu te abençoei para um propósito. Não, o Senhor não me abençoou, Senhor. Eu tive uma vida tão terrível, graças a Deus que eu estou no céu agora. Agora acabou, aleluia. O único versículo que eu sabia que era, Senhor, vai enxugar todas as lágrimas, enxuga as minhas lágrimas, Jesus. Não, minha filha. Eu dei na sua mão recursos, vida, condição. E mais ainda, o meu espírito morava dentro de você. Senhor, antes de chegar aí, ter que ouvir isso do Senhor, eu quero aqui, nesse dia, em Conselheiro Pena, me levantar e declarar. Talvez os irmãos estejam ouvindo isso na internet, vão ouvir isso no mundo inteiro. Talvez não seja Conselheiro Pena, talvez seja uma cidade. Alguns irmãos lá do Japão, que ouvem todas as ministrações, talvez você esteja lá no Japão. Senhor, aonde eu estou, eu quero me levantar com uma visão de Deus. Diga ao seu irmão, Deus vai te dar uma visão. Em Mateus capítulo 28, verso 18, nós lemos assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo. Olha que coisa engraçada, como está escrito na sua Bíblia? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo. Não é uma redundância? Falou-lhes, dizendo. Mas sabe o que é isso, irmão? É Deus revelando a importância da palavra. Então, falou falando, falou profetizando, falou proclamando, falou realizando com as palavras. E as palavras que vêm de Deus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Você tem dúvida disso? Alguém tem dúvida disso? Jesus está dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando o diabo falar que vai querer, vai fazer, acontecer, fala assim, Satanás, toda autoridade foi dada a Jesus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você é engenheiro, você é dentista, você é dona de casa, você faz direito, você faz medicina, você faz o curso que for, você está no emprego que for, você está naquela empresa, qualquer empresa que seja, para um propósito de Deus. Você não é um agente secreto que Deus pôs ali, você é um obreiro, um ministro, um servo do Senhor para o ministério da reconciliação. E aquelas pessoas que estão à nossa volta e que não forem reconciliadas, o Senhor vai querer saber o que é que nós fizemos. Então, Senhor, eu quero crescer para o ministério da reconciliação. E para eu crescer no ministério que o Senhor tem para a minha vida, usando diversos dons, usando ferramentas diferentes que talvez o outro irmão não tenha, a outra igreja não tem, diversas ferramentas diferentes, mas eu quero cumprir o ministério, o chamado do Senhor. Então, Senhor, eu quero, aonde eu estou, do jeito que eu estou, com as ferramentas que eu já tenho, com as dificuldades que eu já tenho, eu quero me levantar e cumprir esse propósito aqui de gerar novas vidas, de me multiplicar, de crescer, de cumprir o ministério da reconciliação. E as pessoas que estão à minha volta vão ouvir o Evangelho e conhecerão o caminho da reconciliação. E esse caminho se chama Jesus. Essa é a minha função nessa terra. Para isso o Senhor me pôs naquela empresa. Para isso o Senhor está me sustentando. Para isso o Senhor está me dando dinheiro. Para isso o Senhor vai abrir as portas. Para isso o Senhor vai me colocar em tal lugar. Para isso o Senhor vai me dar o recurso que for necessário. Para isso o Senhor vai me dar um carro. Para isso o Senhor vai aumentar a casa. Para isso o Senhor vai me dar mais filhos. Para isso o Senhor vai me dar um emprego novo. Para isso o Senhor vai fazer tudo. Para o cumprimento do propósito para o qual eu fui chamado. Você quer ser um líder de Deus, irmão? Não, esse negócio de líder eu não gosto não, sabe, pastor? Aquilo veio com o negócio do G12, veio com o negócio de célula, veio com o negócio, eu nem concordo, minha igreja também não concorda, graças a Deus, que negócio, eu não concordo com esse negócio de líder. Eu falei, não precisa ser líder, ser líder, eu não quero ser líder, não, eu só quero estar lá. Nós pagamos um pastor e o pastor faz tudo lá. Ah, irmão, visão do reino de Deus. Visão do reino de Deus. Eu não estou aqui. Irmão, o pastor vai em funeral demais. O tempo todo nós estamos diante de uma realidade. Essa semana eu fui em dois. E eu estava olhando aquelas pessoas e às vezes entrava num desespero de choro. E eu pensei assim, Senhor, amanhã essa pessoa já vai estar, quem sabe hoje ainda, no seu trabalho. Tinha um convite para o aniversário, ela vai no aniversário. Se não deu conta porque é mais próxima, então está chorosa, está muito triste, está muito afetado. Ela, uma semana, duas semanas, três semanas. Daí a pouco a vida vai voltar ao normal. E a gente não se dá conta, Deus, que a vida passou. Não precisa ser nem um funeral. Quantos anos você tem, irmão? Um dia caiu a ficha. Eu falei assim, eu achava que o que eu estava vivendo lá em 1998, 99, 2000, era um ensaio. Que a vida ainda ia acontecer. Hoje eu já estou dizendo assim, gente, aquilo era a vida. A gente vinha aqui, os congressos com caso patente, eu achava que a gente estava ensaiando. Não, isso é tudo, Deus, eu ainda sou novinho, ainda vai acontecer a vida. Hoje eu olho para trás e falo assim, já aconteceu. E eu só tenho 48 anos, irmão. Eu estou vendo um monte de gente aqui que tem mais do que eu. A vida passa rápido. E eu e você vamos chegar diante do Senhor e existe um tribunal diante de Cristo, onde nós seremos julgados. Não, é só o ímpio que vai ser julgado. Engano seu, está escrito na Bíblia que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Como foi minha vida? O que eu fiz? Os recursos que Deus me deu? Não, Senhor, eu quero ter uma visão, inclusive essa, de que um dia eu vou prestar contas. Eu não quero passar aqui só, graças a Deus, já cumpri minha missão. Já paguei escola para os meninos já estão grandes, já não tem responsabilidade nenhuma mais. Neto, é com ele. Não, eu tenho uma responsabilidade como ministro, como embaixador do reino de Cristo, então eu preciso ter uma visão do que ele tem para mim. E eu quero crescer nisso, eu quero ser um líder de Deus nessa cidade, nessa terra. Porque não estou falando de uma organização, de uma estratégia, estou falando de ser alguém que é um embaixador de Cristo, a quem Deus concedeu o ministério da reconciliação. Eu quero isso, Senhor. Algumas perguntas para você pensar e depois você ler em casa. Temos tido tempo particular de quebrantamento, choro, adoração e rendição aos pés de Cristo? É a minha pergunta para você. Isso é alguma coisa comum na sua vida diária? Tempo de quebrantamento diante de Jesus, sozinho, no quarto, lá nas margens do rio, numa praça. Isso é algo comum da sua vida? Precisa ser. Temos sentido dores de parto em busca da visão de Deus para a nossa vida e nosso ministério? Em busca da sua vontade absoluta, nós sentimos. Hoje de manhã, eu estava num tempo orando ao Senhor, mas eu não estava orando ao Senhor, irmão. Eu estava assim, Deus, ó, não é possível, meu Senhor. E clamando e lamentando, e o Senhor pôs uma frase na minha vida, que ele já, na minha mente, que ele já tinha colocado de outras formas antes. E eu cheguei a publicar. Eu pus lá no meu site essa frase, porque foi muito impactante para mim. Intercessão, choro, lamento, oração diante de Deus, não é uma programação da igreja com local e hora marcada. É um desespero, em fraqueza. Senhor do céu, não é possível, Deus. Senhor Jesus! É daí para cima, irmão. E algumas vezes que eu estava assim, o Espírito Santo falou comigo assim, é isso mesmo que eu quero. Você não está tendo dificuldade em que eu responda a você. Você não está tentando ver se me convence e eu vou então liberar o que você está orando. Não, eu preciso de homens e mulheres nessa terra que clamem assim, com essa dor. Isso é ministério. Oh, Deus, não dá mais, olha como está a minha igreja, olha como está meu casamento, Senhor, uma hora eu vou fazer isso e aquilo, se o Senhor não intervir, oh, Deus, eu estou pedindo, entra em operação e com milagres, oh, Deus, eu não... Não, enquanto a gente ainda está assim, todo poderoso, o Senhor ainda vai esperar e vai assim, eu quero ver, na hora que você estiver lá no chão, eu falo assim, Senhor, acabaram-se minhas forças. Eu vou entregar os pontos. E é como se ele pudesse falar assim: se você sair daqui e não entregar, vai continuar tudo do mesmo jeito. Eu estou esperando exatamente isso, você entregar os pontos. Os pontos e tudo, a linha, a agulha, entregar tudo. E nós íamos para diante do Senhor num pranto: Senhor, eu quero isso, eu preciso, meu Deus, eu preciso dessa visão, o que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, não dá para viver assim mais. Senhor, eu não quero mais um ano assim, eu não quero. O Senhor falou assim: eu vou cortar essa árvore, essa figueira vai ser cortada. E o agricultor disse: Senhor, me dê mais um ano, eu vou adubar, eu vou extrair nas raízes tudo que está podre, tudo que é morte, eu vou regar. E daqui um ano o Senhor passa aqui: Senhor, eu quero, nesse próximo ano, eu quero ver frutos na minha vida que eu nunca vi. Dá-me vidas, dá-me a visão do teu reino. Eu quero clamar assim pelo Senhor. E eu desafio você a sair daqui hoje à noite com essa semente no coração. Eu quero isso, Senhor. Porque eu quero crescer como um ministro do Senhor. Ô, pastor, achei que crescimento ministerial é que o Senhor ia ver como é que a gente faz no site, como é que a gente tem recursos para a gente construir, para a gente fazer, comprar equipamento, crescimento para crescer meu ministério. Senhor, não é assim, não. O crescimento que o Senhor tem para nós envolve sermos íntegros e fiéis nos dízimos e ofertas. Uai, tem nada a ver esse assunto agora? Espera aí. Está isso mesmo aí no esboço, pastor? Tem nada a ver. Ah, irmão. O Senhor diz assim: trazei à casa do tesouro quais dízimos? Todos. O que o Senhor está dizendo? De 10% do salário? O Senhor está dizendo de uma devoção, de um zelo, de um cuidado que passa por fazer as contas dos 10%, por levar lá quando eu recebo e colocar com solenidade, mas vai muito além, vai numa convicção de que tudo, tudo na minha vida é para Ele em primeiro lugar. Como é que eu vou crescer ministerialmente no ministério dEle se eu não for fiel, tendo Ele em primeiro lugar em todas as coisas, inclusive e principalmente nas finanças? Porque as finanças são nada mais do que a segunda instância que tem o segundo Deus mencionado na Bíblia. Não poderei servir a dois senhores. Quais? Saímos do nosso arraial para momentos de qualidade, intensos, prolongados, a sós com Deus, meditando na sua palavra, ouvindo a sua voz. Fazemos isso. Precisamos fazer isso. Eu quero ter a visão do Senhor. Então eu quero começar a me encher do Espírito Santo. Temos jejuado, orado, intercedido por vidas, povos, nações, igrejas. Nações? Qual nação? Quero ter a visão do reino. E o Senhor me disse essa frase simples, que Ele certamente já disse para inúmeros outros: tenha a visão do reino, terás a provisão do reino. Eu quero, Senhor, eu quero tirar os meus olhos do meu dinheirinho no final do mês. Eu quero tirar meus olhos de Conselheiro Pena. Eu quero tirar meus olhos da minha rocinha, do meu carrinho. Eu estou querendo aumentar lá na minha casa, fazer um puxadinho lá, porque vai aumentar mais 2 metros aqui na minha sala. Ai, meu Deus, meu Deus, 2 metros na sala, irmão? Essa é a visão? Não, Senhor, é muito mais do que isso. Que o Senhor me dê os 2 metros que eu preciso lá na sala. Mas eu não estou preso a isso, Senhor. Eu quero ver as nações, eu quero ver a obra do Senhor, eu quero ver o reino. Dá-me a visão do teu reino, Senhor, eu quero isso, em nome do Senhor Jesus. Fazemos as coisas, tomamos decisões, corremos e vivemos debaixo de pressão ou debaixo de oração? Tem que ser, tem que decidir hoje. Não, tem não. Mas se não decidir hoje, não, calma, eu vou buscar o que o Senhor tem para a minha vida. Temos lido e estudado sistematicamente? Ou a gente só lê a Bíblia quando o pastor abre a Bíblia em tal lugar? Aonde que ele falou? Qual texto? Oh, não tinha visto. 6 meses eu perdi meu óculos, estava aqui dentro da Bíblia, olha. Temos líderes e conselheiros? Eu quero ter a visão de Deus. Eu preciso do corpo de Cristo. Eu preciso estar envolvido nos princípios do reino de Deus. Você vai precisar responder ou explicar o que aprendeu hoje aqui. Para alguém, para o senhor, mas principalmente para você. Eu entrei num seminário, que é um lugar onde existem sementes, para tomar sementes para a minha vida, para crescer, porque o decreto de Deus para a minha vida é crescimento, e em todas as áreas, no negócio, na empresa, no artesanato, na coisinha que eu faço em casa, crescer. Crescer na cidade das pessoas, eles, puxa vida, que casa bonita, que reforma linda você fez, um carro novo, um emprego novo, roupa nova, crescer. Até a bicicleta, usa uma bicicleta velha de 1879, não, minha bicicleta agora é nova. Crescer em todas as coisas, irmão, inclusive as materiais, pode ter certeza, mas principalmente, crescer na comunhão em família, crescer nos valores de Deus em família, crescer no casamento. Onde vocês estão indo? Nós vamos fazer um cruzeiro. Ó, mas quando você está casado? 53 anos. Ah, gente, vai gastar dinheiro para quê? Um velho de 53 anos casado? Vai fazer... Ah, você não sabe o que Deus está fazendo. Casamento está crescendo. Os filhos estão crescendo. A alegria está crescendo, a presença do Espírito Santo está crescendo, o ministério da reconciliação está crescendo, o número de vidas salvas está crescendo, a igreja está crescendo. Eu recebi essa visão hoje para a minha vida, crescimento ministerial. E por último, para eu dar passos assim, eu preciso da visão de Deus, porque um povo sem profecia é um povo que se corrompe. Minha família sem uma palavra profética vai se corromper. Meu casamento sem uma palavra profética vai se corromper. E ele não estava falando de eu buscar uma profetisa, um profeta que está lá em tal cidade. Ele está falando de eu saber o que está escrito e que me amplia a visão. Ainda que Deus mande, porque Deus manda mesmo, irmão. Não pensa que eu estou te defendendo, que você é cético e eu também sou cético. Não, não. Deus manda mesmo. Pessoas que ligam, pessoas que vêm, ou você encontra com alguém, Deus diz, meu servo, eu tenho uma palavra para você. Deus faz isso mesmo, irmão. Mesmo que exista muito misticismo por aí, muita carnalidade, Deus faz assim mesmo. Mas é mais do que isso. Eu e você podemos ter esse acesso todos os dias. Existem provas que a gente quer fazer com Deus e que Deus falaria conosco assim, você não precisa fazer prova disso, mas não. Ah, mas porque o profeta pôs o novelo e a chuva, e no outro dia o profeta pôs o novelo e a chuva não molhou. Eu queria fazer uma prova com Deus. Se eu já sei o que Deus quer, eu não preciso fazer prova com Deus. Se eu fizer prova com Deus daquilo que eu já sei que Deus quer, o inimigo vai intervir. Mas como assim? Porque hoje, o negócio não é fazer prova com Deus e Deus responder. Sabe o que é o negócio hoje maravilhoso? O Espírito Santo mora dentro de nós. O profeta fazia provas porque o Espírito Santo não morava dentro dele. Ele precisava de resposta, ele precisava de sinal, ele vivia tateando, mas hoje o Espírito Santo mora dentro de mim e de você. Então eu e você podemos ter a visão do reino de Deus. Eu e você podemos ir para diante do Senhor hoje, antes de dormir, ter um tempo com o Senhor. Senhor, eu quero me quebrantar diante do Senhor, porque eu não quero viver esse próximo ano do mesmo jeito. Eu quero ter uma visão do teu reino. Eu vou crescer como teu filho, como marido, como esposa, como pai, como mãe, como empregado, como funcionário, como patrão, como um estudante. Eu vou crescer, Senhor, e vou manifestar a glória do Senhor nesta cidade, por onde eu passar, e eu vou crescer ministerialmente, e as pessoas vão ver que eu não sou evangélico, as pessoas vão ver que eu sou cheio do Espírito do Senhor. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Você pode fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Amanhã nós vamos caminhar por alguns assuntos que vão ampliando o que Deus está fazendo hoje. E eu queria desafiar você, se você pode definir um jejum com o Senhor durante o dia. Faça um jejum. Se você pode separar um tempo de oração, separe um tempo de oração. Se você pode ir para um canto a sós com Deus, faça isso amanhã. Eu quero ter um tempo. Senhor, o Senhor me levou naquele seminário. E eu quero reconhecer que verdadeiramente o Senhor me deu sementes. E eu não sei o que fazer com elas. Mas a tua palavra diz que o Senhor que dá sementes ao semeador, também instrui o semeador. O sábio discernirá o tempo e o modo, está escrito na tua palavra. Eu vim buscar sabedoria do teu Espírito Santo. Eu quero ser um povo feliz, que guarda a lei, que tem palavra profética, que não se corrompe. Eu quero ser assim, Senhor, na minha família, na igreja, como cidadão desta cidade, eu quero ser assim, Senhor. Levante a sua voz e ore a Ele.